l'ultimo minuto è una bombetta di stazione, la presenza è per il carico di lancia un po' strato di locale. Stavo anche tutto da essere, proprio per il giorno di smosso il carico di lancia un. Autorizado por instituição de teste. 0000 graus, 232. Qual é a sua localidade? Salvador, boa tarde, gol número 66. Alvorada, 2000, sem controle, 20 de chão. Controle no 20 decimal, então azul, 699. Azul 6919, 1.300 pés no nível 340, São Bruno. 6919, contato com o Dr. Colégio, siga para o nível 2340, após 2.000 pés no nível 30, faz o Lega Morte. Contato mais 2.000, dentro da Lega Morte, azul 6919. Pode ser minha nota no norte? Mas o meu nome no norte, por favor. Você não pode atalhar o centro do Eres, para ele tomar uma perturbação no mundo para a gente ter uma vez. Roger, boa programação com o centro. Para o de bola 05 no 02. Thank you. 7, boa noite, tripulante. Da presença em que está na presente posição, pelo contrato, prosseguindo para pouso na 1-0. Aguarda no contato, pousou 1-7, acho que é 1-7. 1, livre à direita, chame o solo 1, 2, 1, 2, 9. Ajuda 9 à direita, ajuda 7, 9, 1. que são regras da presença de retorno visual, ou vocês vão colocar para o segundo regresso do instrumento? chamada a equipe mais cedo, do separado 2 e o código de chama 008, que ele vai na chamada precisa da pela equipe 6 e chama 02, com a sua resposta estabilizada. Asa, visual, ela tem mudado de passagem, só em mais de 7008, só posso no trajeto da Inglaterra. 6201 já construído, salário 7, 7022 decimal 35, 7025 decimal 10. Previsão é isso, doutor Lima? O que mais faz, doutor? É. Thank you. 9966, solo 58, livre direito, chame solo 1219. Obrigado, meu pai, só 25, 9360, valeu a instrução de alta para a Califórnia. Será 6143, autorizado com a inscrição 0, lento 00 graus, 2 forte, ele vai ouvir pela manhã. 2206, autoridade de decolar, pistão 0, vento 090 graus, 145. A intenção é 6008.